ZYD 876, Rádio e Televisão Metropolitana, 99,1 Guará, Aparecida e Cruzeiro. Rádio e Televisão Metropolitana, ZYD 920 Taubaté, Pindamonhangaba e Caçapava, e ZYK 745, São José dos Campos e Jacareí. Em setembro, rádio faz 100 anos. E o Bradesco apoia os próximos. Mais 100 anos do rádio. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. Bateria e fedor Tremembé tem uma super promoção pra você. Bateria Kraus 60 amperes, só R$199. Bateria e fedor Tremembé. WhatsApp 991372600. O melhor preço da região é na bateria e fedor Tremembé. Primeiro Festival da Cachaça de Redenção da Serra, de 5 a 7 de agosto. Entrada franca, degustação de cachaças, praça de alimentação e grandes shows. Dia 5, Os Traiados. Dia 6, Cristiano Barreto. A casa só me aceita com você. Dia 7, encerrando o festival, Banda Pedrada Rock Nejo e Banda Quilômetro 80. E mais, segundo trilhão Litoral e Serra, largada às 9 horas da manhã, concurso de pipas, concurso TikTok e grande show de motos às 18 horas. Primeiro Festival da Cachaça de Redenção da Serra, de 5 a 7 de agosto. Patrocínio Motos Vale e Fidelis Multimarcas. Organização Guia Lazer e Negócios e equipe Litoral Serra. Apoio Prefeitura de Redenção da Serra. Bateu aquela fome? Ligue agora para o Que Delícia Salgados. Peça agora seus salgadinhos preferidos. Salgados do Festa a R$ 65 o cento, com muitas variedades. Salgados grandes para revenda a R$ 2,90, com quantidade mínima de 30 unidades. E bolinho caipira sob encomenda. Faça seu pedido, nós levamos até você. Telefone 3426-2235. WhatsApp 991524855. Que Delícia Salgados. A hora mais gostosa do seu dia. Vamos falar agora de um assunto sério. Vamos falar de saúde sexual. E diz pra mim, quem não quer melhorar o seu desempenho sexual? Afinal, sexo é um dos maiores prazeres da vida de um casal. Por isso, o Instituto Homem desmistifica tudo aqui, gente. Sabia que a disfunção erétil pode ter o início com medo de falhar na hora H? E esse medo pode provocar também a ejaculação precoce, o que torna o problema uma bola de neve. Se você ou seu companheiro está passando por isso, não perca tempo. Você pode resolver o quanto antes, se tiver ajuda especializada. O Instituto Homem é um centro de excelência em medicina sexual. Agende sua consulta pelo WhatsApp, número 0800-910-1111. Instituto Homem, cuidando da sua saúde sexual. WhatsApp 0800-910-1111. www.institutohomem.com.br. Instituto Homem. Osório Machado, 196137. Metropolitana. Sábado, tem gosto de festa, tem paixão e alegria. Sábado é prazer e magia. Sábado é amor. Sábado, na Metropolitana, é muito mais bom e descontração. Metropolitana, bate o sábado feliz, Metropolitana, bate o sábado feliz, Metropolitana, de sábado a sábado, com a mais querida da cidade, Metropolitana. Tem gosto de festa, tem paixão e alegria. Sábado é prazer e magia. Sábado é amor. Sábado na Metropolitana é muito mais bom e descontração. Aonde você for, venha o que vier. Pode ir.